好，谢谢，再见。 Autorizando a chamada para o táxi da 3305. Olá, eu estou com 4 sendo identificação, vem direto do ônibus para 2013, ajuste na 020. 3305, POB é de uma centena, 2 horas e 11, alterna São Gonçalo do Amarante. Santos 305, táxi autorizado via 71 na sua Índia, próxima ponte de Caixão e Planta, altímetro 020. Autorizado táxi via pátio Índia, até o ponto 090, 1020, mais 2, 3, 305. Plantins 305, pista na 030 linha de colar, vento 90 graus, 092 a nós. Autorizado linha de colar, pista 0, da 3305. Boa noite, Europa 084. Are you ready to copy? Tudo bem, passa a volante do Lima, Recomite do Alto, Atlético Level 3, Sarazil, vai para a Plan Route. Plana aí, News 1Z, left to departure, left turn, Puka departure, Zipar, transition. Já em Upper Zulu 1-0. Skoko 5-5-1-0, Samuel departure, 1-2-0, Bossman Nature. Zulu 1-0. Now you are correct, you stand 1-1, come to push back and start up Rafa 04. Approved, call me twice, Rafa 04. Centro 305, cobre 50, chame controle em 208, vamos. 208, boa. to do so, taxi 2181, then taxi Asia, before calling points, not in position, coming through Rari, KNH 1020. Sunshine Recife, Sona 2025, até Rome 2545. Recife 26545, 3305, boa. Boa. Sona 354, passa na posição de uma completa final do procedimento da SFC, torna no meio de 95. Completa final da 3295, boa. 1354. E ele é a pista 1-0-0. 1-3-5-4, pista na 0, pouso autorizado, vento 1-2-0 graus, 0-6-2-0-9, altímetro 1-0-2-0. Eu pouso, pista 1-0-0-2-0, voo 1-3-5-4. Esclarecimento final aí, eu liguei lá para Aracaju para questionar sobre o Notan. O pessoal do controle lá disse que vai ficar como era antigamente, durante o período de fechamento da Tui. Circula a tua ficha. 34 Solo 01. Tax. A direita via Fox, Alfa e Juliette, portão 02. Okay, that is Jamal 2000 and then Zipa, Aeropark 084. Alpha Zero Echo, go ahead. Just a little confirmation on our departure. We have a note that says you have to continue on heading 2,000 feet or 3 VME from the VOR. Your instruction was a little bit confusing for us because we already were out of 3 miles. Do you expect to reach both 3 VME and 2,000 or whichever is first? You just have to reach one of the restrictions due to noise curfew. Okay, so we did when you received your instruction, we already were past 3 DME, so we were in turn. That's why we are starting before your instruction. No problem. Okay, obrigado. Contact Hitchcock Center, frequency 126.985. Descend over 125.905. Okay, 126.85, descend over 125.545, Roma. Clear for the other right. Hello, Chibuhu. Thank you. ainda, guys. Chama a 224 igual a 19, controle do 08 no voo. Chama a 224, contato da rádio colagem, sua paralisa de voo na 90, até 2000 pés de voo esconde. Papel 90, já passou 2000, fique ponte, obrigado, Chama a 224. Mike X Rio vem Vicente. Igualmente, mano. Thank you. 224, sendo identificação, voo direto 4, emitido segura presente para nível de voo 120. Os 224, entregue o high speed na descida, saindo como tráfego número 1 na aproximação. R6264, informo que está afastado 1,5 milhas sudeste da posição Kong, o serviço radar encerrado. Sim, controle Aracaju na frequência 120 do sinal 3. Esse é para nível de voo 050 para o Duna, ajuste na 020 em Salvador. R-074 sendo identificação, redução de velocidade para 2509, essa para nível de voo 060, na chegada Bomé de Ono. foi, tentando identificar, salve o paralelo do voo 070 e chegada para o Majuna. Salva 10, 1, 1, 7, 0, para o posto de atitude.